Para o bom funcionamento da nossa escola, é preciso respeitar algumas regras. Quando o aluno precisar sair antes do término das aulas, os responsáveis deverão entrar em contato com a coordenação pedagógica, que providenciará o encaminhamento dos alunos para a portaria no horário combinado. A comunicação deverá ser feita por escrito. Se outra pessoa que não habitual vier buscar o aluno de primeiro e segundo ciclos, os responsáveis deverão ligar previamente para a escola informando quem virá buscar o aluno. Havendo qualquer tipo de dúvida, o aluno não será liberado sem contato com os responsáveis. Vamos fazer da nossa escola a nossa segunda casa. É isso aí, pessoal. Respeitando as regras, tudo funcionará melhor. Meu nome é Stephanie. E o meu é Natália. Até a próxima.